ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? Que quando eu tô feliz é porque meu Deus me venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com as nossas vidas. É melhor terminar, cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. E quando eu tô feliz é porque meu time venceu. Uma coisa parecida, não tem nada a ver com as nossas vidas.